sua sintonia. Rádio Bandeirantes, 70 anos de uma linda história. Rádio Manu Mirim, localizada na rua Nunes da Rosa, número 70, centro de Manu Mirim. Uma emissora católica a serviço da evangelização. Rádio Manu Mirim, você está na melhor. Rádio TRFM e Rádio Manu Mirim. Agora no calçadão de Mirim, oficina dos óculos, concertos em geral e vídeo de animação. Informações 9:17 horas, 34 minutinhos. Lembrando que no supermercado Vidal hoje, sexta-feira, show de preços baixos, aquelas promoções maravilhosas. Hoje e amanhã, não perca no Vidal. Nossa, muito grande, pessoal que está nos ouvindo, né? Eita, que beleza. Pessoal lá do Campes, a Maria do Maria Campos, né? Nosso abraço para você, viu, Maria? Grande abraço a toda a família, a todos aí do Campes. Um abração muito grande no Reduto Batista e a Dona Maria, né? Nosso abração, Martim Soares, a Sininha, também a Priscila, o Ronald. Nosso abraço é o novo Rondinelli. Um abraço, Rondinelli, na comunidade Santa Luzia, Maria das Graças. E também a Selma lá na Vargem Grande. A todos vocês aí, meu abraço também. Ô, Gerardo, vamos trazer mais um rodão. O tempo da Zagaia, 17 horas e 55 minutinhos. Daqui a pouquinho. Ah, tá aqui, beleza. É, vamos ter aí a hora do Ângelo, né? Com o padre Marcos. Nossa abração também muito grande. É o nosso amigo Fã de Antônio, lá em Meio Açú, está de lá nos ouvindo. Grande abraço, cabra-mão. Estamos apresentando o programa Vigor da Sonja. Utilizado pelo programa Aqui Sem Farmácia Popular. Não acabei. popular. Novo calçado com custo e qualidade. Na Martel Móveis, você tem os melhores preços da cidade e região. Um novo conceito em móveis. Um espaço amplo, cheio de novidades. Atendimento personalizado, com profissionais capacitados. Produtos com alto padrão de qualidade. Martel Móveis, aqui seu dinheiro compra mais. Martel Móveis, a Avenida Nova Iá, e Morro de Vinho, bairro Cidade Jardim, em frente ao Fórum do Rio, centro industrial. Martel Móveis. 3 horas e 21 minutos, aqui no seu fim de tarde, nesse momento, maravilhoso. E é uma animação muito grande no Corpo Comercial. Por isso, está de lá no Jardim da Família. Valeu, Marcos, lá no Ouro. Um abraço para vocês do Ouro, da Mineira, né? Como é isso? Vamos ouvir lá no Guarani. Um abraço para a galera toda aí. Guarani, vamos recordar mais uma linda canção. Chegando no seu rádio. Valeu, Ricardo. Valeu, Ricardo. Aí, amigo, super animado. Olha o preço do arroz maciço. Arroz maciço 5 quilos, R$17,88. Feijão pretinho Pereira, 1 quilo, R$7,49. Café, olha só, aquele empacotado a base, né? 1 quilo, só R$4,99. Nem te dogam, já comprei na hoje. R$2,99, gente, apenas, é, isso é lá no Vidal. A batata lavada média, só R$0,99. Cartela de ovos brancos, grau 1, desse tamanho aqui, R$4,98. Essa promoção maravilhosa do final de semana do Vidal. E vamos mandar uma canção a Maria Arquino, sempre do jogo, a Flávia Martins Soares, o Geraldo Luiz Mendes, a Ana Santinho, um abraço a toda a família. E São Tomar, meu amigo Cláudio, em Luisburgo, cantando em Simonésia, ao vivo, que é muito grande. Para vocês também o nosso grande abraço e vamos trazendo mais uma linda canção no 8:41.